1200, PES do SAM 3560. SAM 3560, autorizado por 22800, 220 graus, 159, forma pista molhada. Para 2230, Recife 260, Terra 288. O azul 4116 prossegue para 4000 pés, o azul 10012. Azul 4116. 4000 pés, 1012. O 4116 com 220 mais? Tá, no momento o ano 200 mais o 4116. Fecha. Força Aérea 2714, prepara a saída MOMA número 3, cópia. Voador, boa tarde, azul 2714. Sente informação, quando possível, saída prevista e cópia. Força Aérea 2014, na escuta? Afirmativo, na escuta. Correção, modifica a saída para Elefa 1, número 3, para cópia. Elefa 1, com número 3, para cópia, 2014. Azul 2714, prepare a saída MOMO e aguarde a cópia. MOMO aguardando, braço. A 256, prova cópia. E a 1256. Uno 256, autorizado Serra Bravo, Serra Golf, via Peugeot 110, nível 370. Saída Aron, transição de par, decola da pista 28, após a decolagem mantém a proa até 2500 pés, após curva direita. Acena 5170, controle 199, decimal 8. Autorizado 370 para São Gonçalo da Maranhão, Peugeot 110, decola da 28, com a saída Aron de par. Curva direita após 2500 pés. Transponder 5170, controle 198, voo 1256. Voo 256, saída Aron, Alfa Romeo Oscar November. Saída Aron, voo 1256. Voo 256, cotejamento correto, chama para o pushback e funcionamento. Matará para o pushback e funcionamento, voo 1256. Para táxi, estacionário 6315, 159 a bordo, 4 horas e 50 de autonomia, o cara na galeão. Gente, está livre de desvio, já aponta a tecla. Desvio, é apenas confirmando, o procedimento é LFX ou LFX Zulu? Eu é que sei, eu quero voar o PRIM 362, 363, 364, é possível? Atente, vou ver a satisfação anterior, foi a Prince, o voo ZAN. O questionamento agora, voo ZAN Vitor 363. Entendido, e ele é satisfeito. Prossegue na chegada, guarda a autorização do ZAN Vitor 363. ZAN 3560. ZAN 3560, táxi Alfa, reporte 7, táxi 6, Juliette. Alfa, reporte 7, Juliette. Gol 164, torre 1895. 1895, obrigado. Na 6142, pronto, 4. 1012, azul 4116. 6500, 10, 1012, 4116. Trote, rota conforme o plano de voo, nível 350. Saída Aron, Aru, decola da pista 28, após a decolagem mantém a proa até 2500 pés, após curva direita. Aciona 5422, controle 199, última 8. 362, 663 e completa o LSF3. 362, 663, completa o LSF3. Acha mais estabilizado, 4 no meio, obrigado. Aciona 6326, completa a redução para 1806. Apresenta, pode iniciar a revista descida 6326? Motor 050, 6326, reporta término de desvios, reduzindo para 1800 mais. Tá 3560, autorizado Juliette, portão 1. Juliette, portão 1, autorizado. Alexandre 6315, autorizado Kilo, Alfa, Tel, ponto Estrada 28, quando lá, torno 18, decimal 95, KNH 1012. Xanai 6315, copiou? Negativo, vou prosseguir com Xanai 6315. O Xanai 6315 autorizado, Kilo, Alfa, até o ponto de parada 28, quando lá torre 18, decimal 95, quem negar 1012. Autorizado, Tátia, Kilo, Alfa, até o ponto de parada 28, quando pronto 18295 a torre e o ajuste 1012, Xanai 6315. De 1 hora, 62 milhas, na flor do 363 agora. Tenta reduzir na Xanai 6326, no aguardo para iniciar a descida. Gente, eu vou em Cari, 6326. Cari, ou Xanai 6326. Estamos na sua previsão 147, 140 para continuar a descida. C4, desça para o nível 0620, então 3154. Para 0620, 3154, aguardando a autorização para 1073. Gente, após o 362, voa 363, então 3154. Ok, após 362, 363, flex ray, então 3154. 1-4, autorizado, Serra Bravo, Bravo Romeu, via Bezul 1-7, nível 260, saída Elefa 1, decola da pista 28, após a decolagem mantenha pro até 2510, após curva direita. Aciona 5-1-60, controle 1-9, decimal 8. Após pare, Serra Vitor 363. Após pare, 363, 6326. Terceira 2014, confirme Pátio, PLB, alternativa e autonomia? Autonomia de 4 horas de voo, estamos com 6 a bordo. Alterna nada. Gente, confirme o Pátio? Gente, livre acionamento para o táxi torre 1-8, decimal 95, QNH 1-0-2. 1-2, livre acionamento para... 62, reporte estabilizado no localizador, corrigir 364, reporte estabilizado no localizador. 364, reporte estabilizado no lock, desta 2-500, Xanai 6326. Santris, 1-5-4. Vai voar até o Serra Vitor 3612. No 362, voo 364, exercido até 2500 pés, ajuste do altímetro 1012, reporte estabilizado. Ok, o 3154. Decola da pista 28. Após a decolagem, mantém a proa até 2500 pés e após curva à direita na saída MOM. Acena 5403, controle 199, decimal 8. Atualizado, Serra Novembro e Bravo Romeu, barreira, conforme plano de voo no 60, decolando da 28, MOM batata, pau 200, curva à direita, 5403, ao transponder, até mais 8, controle 2714. Caso 2714, o controlamento está correto, chama pronto pushback e acionamento. Salvador, voo número 64, está ativado. Voo número 64, autorizado táxi, pátio 1, no portão 08. Táxi via pátio 1, no portão 8, voo número 64. Voo número 6, autorizado pouso pista 28, vento 220 graus, 169, e forma pista molhada. Confirme para o 4196. Correio azul 4196. Confirme. A instrução foi pro 4196. Confirma, autorizado pouso, pista 28, vento 210 graus, 159. Autorizado pouso, azul 4196. Juliette Romeu, torre voltando. Na sua escuta, Mike, Juliette Romeu. Confirme intenções. Vai manter o setor 510, condições visuais, Mike, Juliette Romeu, e autorizado. Escuta permanente. Permanente, Romeu. Oi, o Postaria 20, ano 4, uma boa, tá com 6 a bordo, não faz autoridade. Fácil. O Postaria 20, não foi autorizado, tá? Você tá em deceção, reponte para ingresso, pistão na 028. Aqui o rodar para ingresso, tá? Você tá em deceção. Salvador, boa tarde, Oxané 6326, estabilizado, final da 28. Oxané 6326, registro no 012, aguarde pista livre, ponte visual com campo. Ponte visual com campo, aguardo pista livre, Oxané 6326. Oxané 6142, autorizado, feedback de relacionamento, só confirmando para pista 28. Sono aos 29, libera a esquerda, 1211. Esquerda, 1211, boa tarde. Tchau. 256, aguarde para o pushback de acionamento. 409 na frente do posto. Salvador 4116, liberou a pista. Azul 4116, táxi via Alfa Juliette até o gate 03. Alfa Juliette, gate 03, azul 4116. O voo 9256 após a passagem do Embraer, retaguarda, inicia o pushback e reporta o táxi. Após a passagem do Embraer, estão conectados o pushback, reportaram para o táxi. Salvador, eu chamar 642 para o táxi. É, puxa o acionamento, edifico, 205. Paulo Salvador, 2714 da Lupa, puxa o acionamento mais depressa. O Xanamé 1142 já foi autorizado, ok? Já foi autorizado, 1142. O 714 aguarda para o puxa o acionamento. Eu aguardo. Agora 4-3-3-4 chama torre de controle em 1-8-2-9-5. 18-9-5-4-3-4. Oi, Xanamé, 3-2-1, informação, Vitor, impulso, aguarda, copa. Comer aeronave de Aeribraz, agora pode iniciar o pushback. Afirmativo, vai iniciar o 256. Xenem é 3-3-6, pessoal, aos 3-2, à esquerda livra 1-2-1-1. Esquerda 2-1-1, obrigado. Xenem é 3-1-5, apenas para informar, o último tráfego da sequência está passando fácil agora. Okay, come on, after this one. O Xanamé 326, boa tarde, taxi via Alfa, repórter 310. Alfa informando a Juliette, 6326. Posso livrar na intersecção quilo, por gentileza? É, livrar na quilo? Estou na 1-7, com a porta, estou na 1-7. Em do tráfego do helicóptero, a sua, levemente à sua esquerda, meia milha, 500 pés. Atenção mesmo, o helicóptero Mike Juliette Romeu está a 500 pés à sua esquerda, na direção da sua aeronave. A frente do tráfego vai estar dentro, o Lima Mike Fox. Próximo, César, guardando transferência para a pouso 97. Gente, fica atento, a aeronave está ligeiramente à sua esquerda, bem próximo. Tem, Lima Mike Fox, aguarde transferência do fator de controle, mantenha-se em condições visuais e reporte visual com aeródromo. Vai manter condições visuais e reporte visual, o Lima Mike Fox. Controle Salvador, Mike Filha de Romeu, livrou a sequência da torre na Seasa, superou o Mike Lima Fox, tem intenção de novo sobrevoo e desce a Paris. Mike Juliette Romeu, tráfego superado à sua esquerda da aeronave helicóptero, prossiga para Vera Cruz e reporte visual com a ilha ou a 20 milhas de Salvador. Reportará quando o visual com a ilha? Vai evitar o seu eixo da decolagem da 28, efetuando desvios, Mike Juliette Romeu. Papapá, Mike Lima Fox, trote, chame a torre de controle em 198, decimal 95. 295, Lima Mike Fox. Torre Salvador, boa tarde, Lima Mike Fox, passou em Lima para pouso na 7. Continua a aproximação no 7, aguarde autorização de pouso. Continua a aproximação, aguarde autorização, Lima Mike Fox. Gol 1256, tem condições de realizar o feedback até através do gate 06? Como liberar a aeronave que já está pronta para o táxi? Afirmativo, vai ficar através da 06. Tenho te grato pela colaboração. Xanamé 142, quando tiver condições de prosseguir com segurança, pode prosseguir via Juliette até a interseção ao Golf, para o táxi na, até a interseção no, da Golf, ponto de esperada 28, altímetro 10112, no ponto de espera chama a torre em 1-8-95. Ingresso final. Série 204, ingresse na pista, libere na Delta para táxi via Alfa até o ponto de espera da 28. Ingresse na pista, Delta. Mantenha na posição da Alfa. Gente, mantém a posição após a passagem. Então, mantém a posição aguardando o táxi da aeronave via Alfa. Vamos até a posição aqui, então, tá? 2-1-4. O Xanamé 6326, táxi via Site 1 até o Gate 04. Site 1, Gate 04, o Xanamé 6326, obrigado. Também 142, após a passagem do SAM, que vai cruzar via pátio 3, até o pátio 3, está liberado o táxi até o ponto de espera, ok? Aqui, vai guardar o SAM, cruzamento, pode prosseguir, então, 42. 3154, táxi via Alfa, quilo, pátio 3, até a posição 05, autorizado. Ok, o táxi está em frente, cruza Alfa, quilo, até a posição 05, tá, 3154. Chamar 1-2-1-1, agora à direita, 5 aguarda pro táxi, mantém a posição. Mantém a posição, 1-2. Fala, Força Aérea 2-0 no 4. Força Aérea 2-0 no 4, prossiga. Vai ingressar alto, pra avisar o operador da via. Gente, autorizado o táxi a retaguarda do aeronave da Avianca, seguindo via Alfa até a Golf, na Golf chama a Tonha 118, decimal 95. Isso eu não tenho, flat level 050, repeat arrival, que eu mesmo sou 012. Assim, o voo 256 vai aguardar o parqueamento do Airbus da Santa Cristiana. A posição dele vai para meia? Negativo, vai para 05. Tá bom. Fez o nosso F4 sem condições de parquear no 05, atenta a aeronave da Gol, estacionada. Tem condições de parquear no 05 com o voo no través 06? Afirmativo, está ingressando o pátio agora para o 05. Bom trabalho. Por favor, direcionar 6315, boa tarde. O Chanel 6315, prossiga. Decolor. Chanel 6315. 6315, acendo o código transponder 5406 na posição normal. Suba e mantenha o nível de voo 3620 via saída da EL. Aguardo o relacionamento do transponder correto para o contato radar. Cenário 6315. Torre Salvador, confirma com as 2500, curva à esquerda. 6315 da presente, autorizado, curva à esquerda. Cancelado a restrição de altitude na saída da Aeropista 28, suba e mantenha o nível de voo 3620. Gente, autorizado por da esquerda, na saída da EL, e cancelada a restrição de altitude, Chanel 6315. Chanel 142.028, pronto. Ouro 42, autorizado, aliás, decolar a pista 28, 220 graus, 149. Ali mantém o... tem livre decolagem, né, o 6114 do Chanel. Primitivo, autorizado ali a ir decolar a pista de ar. Primitivo. Estou no... copia. Afirmativo, o Chanel 6321, autorizado Brasília, nível 360, decolada 28, com primeira curva esquerda na saída Arbor LF. O peso 1-17 é a primeira aerovia, após conforme... foto prevista no plano de voo, transponda 5431 do controle em 1, 19.8. Confirmando após a decolagem, irá manter pro até 2500. Afirmativo, hoje na 6321, autorizado 360 para Brasília, Arbor Elef, autorizado o combo técnico, retornando para 22. 5431, vamos transponder. 198 é o motor de saída. A saída Arbor, vamos com modificação na saída Arbor, vai manter a proa até 2500 pés. Então, após a decolagem, mantém a proa até 2500 pés e a primeira curva é a esquerda, confirmando. Afirmativo. Então, vai manter proa até 2500 pés, após 2500, curva esquerda na proa de Arbor. Gente, o Chanel 632 no cotejamento correto, reporte com foro, pushback acionamento na remotão no versão no gate 1. Reportarei. Chanel 20 no 4, autorizado a linha e manter pista 28. Mantém 28, 20 no 4. 42, decolou os 42, controle em 119, decimal 8. Da lado 8, chamar. Oi, Xané 6321, autorizado para chegar aqui ao Xané, reporte táxi. Salvador, gol 20 na 7, informação Vitor, 36 de Léo, está no gate 9. Gol 20197, informação em curso é Vitor, prepara a saída da El, Coral e aguardamento, cópia. Da El, Coral, aguardando o telefone, gol 20197. Boa, boa no 659, informação Vitor, autorização Galeão. Boa no 659, informação Vitor em curso, número 2 para a Copa Guarda. Sim. 320 no 4, vento 220 graus, 149, decolagem autorizada, pista 28. Decolagem funciona 20 no 4. Táxi 61, a bordo, autonomia 530, Bernardo Serra Brava, Copa Lima. 27714, autorizado táxi via parte 3, Kilo, Alfa, até a interseção Golf, no ponto de espera da 28. O ponto de espera chama 118, decimal 95, altímetro 10012, bom voo. Autorizado táxi via parte 3, Kilo Alfa, até a condição da 28, chama a torre 295.012, é o time do 374, obrigado. Torre, Alfa, série 20 no 4. Série 20 no 4, sobre mantém nível de voo 3620, autorizado via Lefa 1. Sobre no 260, Lefa 1, série 20 no 4. Papa Romeu pede Tango e uniforme Charlie, desça e mantenha nível de voo 050 via chegada Cari, ajuste do altímetro no 092. 050 via Cari no 092. Alfa, até a interseção Golf, no ponto de espera da 28, onde chama a torre 118, decimal 95, altímetro no 012, bom voo. Bom, a parte 1, a parte 3, o Alfa mantendo a interseção Golf, chama a 18, 95, muito obrigado, bom trabalho. Poxa, na 321, só confirmando sair como número 2, eu sou a frente da TR da Azul. Entendi, como número 2, a TR está onde, Felipe? Não consigo ver. Confirma? A TR está ali na parte 3. Sim, já está praticamente na interseção aqui, já está criando até o ponto de espera das 2. Benchmark Juliette Romeu, segue em condições visuais sobre a TR-324, reporte passando o através. Águas claras para prosseguir até Simões Filho. Estou parando através de Águas Claras, está de só em virtude de eu não ter sua apresentação a radar. Devido ao tráfego no setor norte. Chama o controle em 119.8. Gente, vai chamar o controle 119.8? Boa, 1256. Salvador, Chanel 6315, seria como coordenar para o Adiovinave da presente? 6315, chame agora o centro Recife na frequência 1251 e solicite ao mesmo bom voo. Gente, 351, obrigada, bom trabalho, Chanel 6315. Controle Salvador, eu vou 1256, perfil da saída Aeron, está mantendo a proa 2500. 1256, subi uma VNV de voo 370 via saída Aeron. É, cancela a instrução, o voo 1256, confirme? Cancelado. Sim, comprou de... Iron Ball 1251. Número 9, décimo 8. Obrigado. Da próxima linha, 2714. Calm status, localize at first, runway 28, QNH 1012. Sim, é Vitor, aguarda a cópia. Seria a saída prevista para o Galeão? Dael, é a saída após Medeiro. Autorizado Galeão, nível 360, decola da 28 com primeira curva direita na saída da El, Leda, Irume. Após Irume, conforme rota prevista no plano de voo. Estou confirmando após a decolagem, primeira curva à esquerda, corrigindo. Transponda em 5451 e após a decolagem, irá manter pelo T2500 pés. autorizado 360, conforme o plano, decolada 22, com curva esquerda, após saída da Eolê de Rune, 5451, após a decolagem, manterá a proa até 2500, Bonomeia. Bonomeia 59, cotejamento 40, porta pronta para o pushback e acionamento. Portará. Mantenha o nível de voo, Bonomeia 220, cancelado a restrição de altitude em ascensão ao 160, 714. Gente, atenção, nível de atenção no 60, nível da restrição, quando possível, curva para pro de uma etapa. Gente, aguarde. Tuto 4, mantém escuta lá da cota. Bom dia. Autorizado Ilhéus, nível 240, decola da 28, com primeira curva esquerda na saída da El Coral. Transponder 5443 e o controle 199.8. Após a decolagem, era manter pro até 2500 pés. 6321, senhor. Está próximo ao passo da 228. 6321, boa tarde, alinhei e mantei pista 28. Alinha 6322, bom dia. Aciona 5443, canal de 8, controle, gol 20 no 7. 20 no 7, que eu tenho a minha correta, a porta para o pushback acionamento. Reportaremos, pronto, gol 20 no 7. Gol 184, com 5. Autorizado Aracaju, nível 230, decola 28 com primeira curva direita na saída Arão, após Caju. Transforme 5455, controle 199.8. Após a decolagem, mantenha a proa até 2500 pés. Autorizado Aracaju, nível 230, decolada 28, depois Arão, depois Caju. 5455, transponda 198, controle, é para manter a proa até 2500, gol 1884. Gol 984, cotejamento correto, a porta pronta para o pushback e acionamento. Voa, eleva, 3, 2, 1. Ao passar 080, vou elevar ao último 328. Passarei do 2231, mantém nível de voo 150. Reporte no ideal para a descida. Negativo, mantém a perfil, pois interferiria diretamente na saída da ELDA 28. E temos várias previsões de saída. Está na proa 300, reporte ao término do desvio. Passaremos, Xaner, 6321, 57 milhas de Salvador. Assuma a navegação, proa de Elefa. Assumindo a proa de Elefa, o Xaner 321. 6000, Xaner 6314. 6314, isso aí, mantenha 2 mil pés em redução para 200 nós, acusa no localizador 6314. 2 mil pés, reduzindo a 200 nós, Oxana 6314, botará no lote. 1256, chame Recife, em 1-26-85. 1256, controle. Chame agora Recife, em 1-26-85. 1-26-85, obrigado, boa tarde. 1-1-7-3-8, reduza para 210 nós, descida autorizada até 4.000 pés, 1.012, guia chegada e pit. 210 nós, 4.000 com 1.012, vou até 3.2. 27 nós, Cristiano. 1-2-2-8-2-8, Brasil, faça 7-2-7. Bola 659, só confirmando os pacientes da recepção da saída da ELF. Afirma, mandei até 2015, é negativo, essa recepção é somente um avulso, confirmando os pacientes da recepção da saída da ELF, após 30 milhas. Confirma. Xaner 6314, livre ILS, reporte estabilizado no localizador. Será estabilizado, Xaner 6314. 1738, nova redução até 190 mais. 190 mais. 18. Aguardando na pista livre, reporte visual. Aguardando na pista livre, reporte será visual, até 37. Boa tarde, informação, Vitor Aguada, cópia. Refer to 7205, ground at 01, right, 12 on the small one. Vitor Aguada, 7207, lubricate the runway on the right, taxiway hotel. Vitor Aguada, 7207. Como é o Fox Track Alpha para a gente chamar o Paulo? Agora sim, papá, papá, lima, mais Fox, confirma o horário da sua BT. E a chegada a casa, a gente não vem no 2 já no ponto dela. Estão entrando na pista 2-8 a chegada a casa. Afirmativo. Visão, parceiro, travou, tá começando, Charlie. Estamos autorizados, pista 2-8, 210 graus, 1-4 nós. Queimando a pista 1.000 pés? Positivo, será 1.000 pés, está vendo o rápido, Charlie. Ele veio pouso na 2-8. Entendi. informação, Vitor, qual será a guarda-costa? Guarda-costa, 627. Eu te vi chegar na Cari, já no ponto de descida? Eu falei no ponto de descida, 27. Correção, azul 4065, copia? Azul 4065, Campinas, nível 320, decolada 28 com primeira curva esquerda após a decolagem na saída da El Leda Motte, veio peso 190, primeira aerovia, pode conforme hora. Transformada 5440, controle em 199 decimal 8. Após a decolagem, irá manter proa até 2500 pés. Mantém, escutem mais um minuto com o texto, por gentileza. Vou aguardar. Chame a 321, vai cruzar o nível 170, chame o centro Recife em 1260, caso negativo 128, decimal 8, chame a 6321. Recife 260, 328, 321, volta lá. Ah, pronto para o DAC, está com 180 a bordo, 3 horas e 15, alterna com 5. Taxi via parte 1, parte 3, quilo. Alfa, até a interseção Golf, altímetro no 0, no 2, com o Golf. Eu no 43, pelo Alfa, interseção da Golf, chamar a Gol na 659, bom trabalho. 211, H0, está em cima do caminhão. Eu chamo. Aqui é Campinas 320, escola 28 com esquerda, da El, saída, mesa, mótima. Após a cruzada no 0, está de volta. 5440, transporte 198, controle, mantenha troco até 2500. O 4065. Azul 4065, cotejamento correto, reporta pronto para o pushback acionamento. Já está pronto, posição 3. Gente, azul 4065, autorizado pushback acionar, só confirmando para a pista 28, reporte pronto para o TAC. Pista 28, quem é que autorizado, chama o TAC, 4065. Solo Salvador, boa, Papa Romeu, segundo Capitão, entrou via Eco, convencional. Gente, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Via Alfa, reporte antes da Juliette, segundo Capitão. Me condena a sua passada aí, até mais, por gentileza. Autorizado, pista 28, 210 graus, 159. Livre pouso, 28, acionei minha frente no 4. A aeronave chamou o solo. Então, segundo o Carlos, que havia entendido que era mensagem para pra gente. Desculpa, eu tenho que passar. Gente, mandei isso da Juliette. Não, da Juliette, pelo Carlos. Senhor 90, 63 no 4, senhor? 200 graus, 15 horas. Gente, eu acho que não é 63 no 4. Não é a pode estar aqui. Chegou no 884 no 104, cara, remoto. Gente, autorizado, no 104. Tá vivo, no 884. Tá, tudo é genético, eu vou deixar o certo. Gente, mas eu tô falando. Tem a posição até uma para tem condições de aguardar só mais ou menos a passagem da aeronave que vai realizar um translado até o parque 5 na cabeceira auxiliar? Tem condições de aguardar mais um minuto a passagem da aeronave de pequeno porte texano para translado até o parque próximo à cabeceira auxiliar? Tem condições? Aguardando, gente, após a passagem, inicia o pushback e a porte texana. Após a passagem. Tango Uniforme Charlie, prossiga o táxi via Juliette, contornando o parque principal Lima, Mike, Quebec, na Quebec chama Tony 118 295. Juliette contorna Lima, Mike, Quebec, na Quebec 1895. 567, o número 2 para cópia, formação Vitor Aguarda. Mais 3 minutos, informo que estou coordenando com o Centro Recife, seu nível, ok? Confirmo o nível solicitado. Irei confirmar aqui com o centro, o número 2 para cópia, como informar. Salvador, para confirmar, o número 1 é o 6227? Afirmo. Escuta, 6227. A degradação do asfalto da Taxway, próxima interseção Eco, direção aqui da cabeceira 28, está soltando asfalto. Tem que ir informar, 63 não está se mantendo a posição, aguardando para ingresso do pós pessoal. Obrigado, Gui. Vamos lá, de nada. Repouso, 228, 32. O Xené 6227, autorizado, copia? Pode continuar, 6227 me escuta. Galeão autorizado, nível 360, decolada 28 com curva à esquerda após a decolagem na saída da Leda Irume. 360 é o nível autorizado, confirmando. Transponder 5463 e após a proa irá manter 2500. Controle opera em 1 no 9 decimal 8. 6217 autorizado para o Galeão nível 360, decolada 28, curva esquerda 2500 pés, na saída da EOL, Edirume, transponder 5463 e o controle no 9.8 no gate 7, o Rudacho Marconi, pronto, 6227. O Xené 6217, que eu esteja na correta, aponta pronto para o pushback e acionamento. Passará 6217. Afirmativo, livre cruzamento ao estacionar para você. Executivo na Delta. 1738, libere na Delta, mantém a Delta e aguarde para ingresso na Alfa. Chama no solo 1211. Chama 211 na Delta, 1738. 7 é o primeiro aeroporto após conforme rota. Transponder 5447, o controle em 1.19.8. Após o decolagem, irá manter por até 2500 pés. Autorizado Brasília, nível 360, decola da pista 28, mantém a proa até 2500, após sua esquerda. Entrega a arbor elétrica. Transponder 5447, controle em 1.19.8. 3567, cortejamento correto, reporta pronto para o pushback e acionamento. Gol 2097, 09, libera a sonagem. Gol 2097, número 2, centro aguarda. Taxi 1465, temos 1, 2, 4, 124, agora 4 horas e 45 de autonomia, o Fernando segura o preço. 4065, eu sigo o táxi via site, confirmando, se encontra no através do 05, confirma, da posição da torre eu não tenho a visibilidade da onde a aeronave realizou o pushback, que o pushback foi realizado incorretamente, seria para taxa Índia, confirma onde a aeronave está parada por gentileza. É através do 05. Gente, vai prosseguir via parte 3, quilo Alfa até a interseção Golf. No ponto de espera da 28, chamam 1-1-8-9, fica o altímetro no 0-2, bom Golf. No 0-2, faixa 3, quilo Alfa Golf. Do lado 8, nosso equipe, obrigado. E vamos. Boa tarde, Xané 6227, para pushback. O Xané 6227, aguarda para o pushback e acionamento número 3 do setor. 7 Salvador, eu vou no 738 na Delta. Posição 1. Então, 3567, aguarda número 1 no setor. Que tal? Aguarda. Vou no 8, cuidado para o carro, 737, 2 horas. Pode ser noitivo? Taxi é via parte 1, não parte 3. Kilo, Alfa, até em posição Golf, no ponto de espera da 28, chama em 1 no 8, decimal 95, altímetro no 0 no 2, bom Golf. Parte 1, no 3, Kilo, Alfa, Golf, está no ponto de espera de 2, Kilo, Alfa, Golf, está no ponto de espera de 2, Golf, está no ponto de espera de 2, Golf, está no ponto de espera de 2, Golf, está no ponto de espera de 2, Golf, está no ponto de espera de 2, Golf, está no ponto de espera de 2, via Alfa, repartirá para Juliette, agora 733. Bom, Xanem 6314, atento ao táxi do Gol, taxiando via Pátio 1 até o Pátio 3. Após a liberação da entrada do Pátio, prossegue via Pátio 1 até o Gate 1-1. E após o Gol, Pátio 1-1, Gate 1-1, parou Xanem 6314. Para a esquerda. Pode curvar de acordo com a carta. Afirmativo. Foi na orientação da decolagem, não foi passado para bater o eixo. Está iniciando curva à esquerda, gol 1059. Usou um tempo, faz uns 5 minutos que ela está aguardando, está parqueando o gate 1-1. Ok, está aguardando. Em cinema, Mike Fox, já será autorizado, já foi coordenado aqui, já passou as informações do... Então fala aí, só mais um minuto, por gentileza, já apaga sua cópia. Então 3193, número 2 para cópia, informação Vitor, confere, prepara a saída da EL. Tá aí aguardando, já fez uma O voo 2017, tem condições de após a passagem do Airbus da Avianca puxar o realizar o pushback um pouco mais para o través do 1-0 de forma a liberar a entrada do gate para o Boeing 737 da companhia? Você vai entrar no 9 mesmo? Gente, voo 2017, informo que a aeronave da Avianca prossegue para o gate 1-1, já passando no através do 07, ok? Aguarde a passagem após iniciar o pushback. Grato pela colaboração. Não por isso, já estamos de volta. Salvador, voo 738, antes da Juliana. Gente, voo 738, o senhor prossegue para o gate 09. Táxi lento, via parte 1 até o gate 09. Atento a aeronave da companhia liberando o gate. Vai realizar um pushback um pouco mais perto da guarda de forma a liberar a entrada do senhor aqui. Aguardar a liberação, voo 738, posição 09. Então 3567, autorizado, pushback, acionar a reporte da autoridade, pushback, acionamento, acionamento. Lima, Mike, Foxtrot, autorizado 510, decola da 17, com primeira curva à direita no corredor, posição, com primeira curva à direita no corredor, axé, e o transponder é 0156, confirmando o decola da 17. 4-0, o limite vai ser 28 milhões nessa prova. 4-6-2 com 3. Relativo, família, top down. Voo no 659, já voando da EL, solicita a sessão direta para o 360 sem restrição. Autorizado, essa palavra. Sem restrição, 659. Pro do litoral sul, mantendo 510, para acionamento de táxi, chamando em 1 noite, decimal 95, altímetro 10112, confirme o PLB e a autonomia. Poxa, Nero, 6-7, 3-7,